Cidade Vermelha, Cidade Vermelha, Cidade Vermelha, Cidade Vermelha, Cidade Vermelha, Cidade Vermelha, Cidade Vermelha. Vejo pessoas pra lá e pra cá, esteiras humanas que rolam sem parar. Mentes que viajam mil pensamentos a cada instante, a cada momento. Contra o tempo, todos retêm a esperança de um dia melhor. Sirenes ensurdecedoras rondam a metrópole, batalham em meio ao caos. Fatos curiosos relatados por mim, rínea do ponto crucial. Mensagem verídica ou a quietude, se for irreal, não me leve a mal. Vidas estão por um fio, curtos são os pavios. A necessidade aqui me faz ficar assim. Cédulas difíceis são nas mãos de quem realmente necessita. Não é brincadeira, não. Nos becos escuros, vidas correm perigo. Duras pedras espalhadas pelo nosso caminho. A morte nos corrói de dentro pra fora, de fora pra dentro. Ervas que nascem em todo lugar, igual o mal que está em toda parte, igual a quarta parte existente de água na terra. Infrações desiguais, águas fecais invade todo esse nosso território. Irmãos, migratório, compulsório, ilusório de se ganhar a dura vida. Vítimas constantes da ignorância absurda. De que cidade? Cidade Vermelha, ninguém tem o que se deve ter. Venham ver a guerra da subsistência. Não se tem paciência quando existe a carência. Terra de quem? Bairro de quem? Falo por milhões e ouvido por menos de 100. Passos seguidos, a neblina cobre a noite. Quero seguir e esquecer o medo, olhar para frente, olhar para trás. Pelas costas não vão me pegar jamais. A lua redonda e cheia ilumina toda a cidade. Os bairros são alvos frágeis, salvos das más intenções. O silêncio faz barulho em meus ouvidos. Ladram os cães moribundos. Tremem os filhos do suor, do labor, do temor, do terror. Que horror, estamos numas. A árvore do desespero frutifica cada vez mais. Foi lançada a semente da destruição. Sem a nebeira a todo momento. Os pensamentos, meus pensamentos, leves fragmentos param pelo ar. Carros não se vê depois que bate às 10. Não paro pra falar, alguém pergunta as horas. Digo que não sei, na madrugada não conheço ninguém. Vermes distorcem a aparência de muitas crianças. Todo dia, toda hora, não vejo esperança. Passo a passo vou andando, não tremo nas bases. Vejo a paranoia em muitas das faces. Vou andando, fico esperto, sinto a morte passando por perto. A faca corta a carne, a carne jorra o sangue que no solo vai se consolar. Por quê? Cidade Vermelha, Cidade Vermelha, Cidade Vermelha.